mensagem e até o ponto de espera da 1907. Roger, Portugal 019, complete final with towers, 118.6, have a good land. Continue with tower 118.6, good night, Portugal 019. Salvador, esse é o gol 1076, cruzando 2, melhor, 190. Sente no 076, o ADCD está autorizado até o nível 050 na chegada à mar. 050 a mar. Air Portugal 019, good night. Call me passing Simba radio beacon. Continue approach via number 1. Traffic information Airbus 320. Line up and taking off runway 10. Copy, call you passing Simba Air Portugal 019. Wait landing clearance, Air Portugal 019. Continue approach, Air Portugal 019. Clear to land, runway 10, 120 degrees, 10 knots, Air Portugal 019. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Salvador, boa noite, boa noite, 04. Salvador, boa noite, 04. Prossiga. Boa noite, da presença da Fortaleza? Momo, transição, frote. É, pode repetir? mono transição frote. Obrigado. Torre Salvador, Oceania 6303. Prossiga. 191, né, o controle? 608, controle, Oceania 6303, sua decolagem foi os 45, tem um bom voo. 208, grato. Controle Salvador, boa noite, Oceania 6303. Boa noite, 6303, contato radar na decolagem, estável 360, CDA. 360 pro 13. 1, position 11. Copy, vacate Canoe, right, make golf, Alpha Juliet, Apron 1, position 11 in Portugal, 01. Autoriza approach. Salve, Salvador. Salvador, Webjet 6747, puxa sonar no box 5. Autorizado, chame pronto pro táxi. Ciente, autorizado, 6747. 3, tenta levar em coordenação. Grato, elefa, 6313. P5515, estado ideal de descida. P515, autorizado descida para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil pés, 1014, trip 5515. No 076, confirma indicada. Indicada 250. 25, grato. Acho 80 por 50. Entre no 076, estou autorizado a descida até 3 mil pés. 3 mil pés, ajuste no 04. 3 mil com 14. Curva esquerda, saída, momo, transição, frote, controle. 120.8, transponder 5446. Autorizado Fortaleza 370 e a Upresul 19, primeira curva esquerda, Momo Prote, controle 1208, transponder 5446. Eu vou 1604 na posição 2. Correto, aguarde pro pushback. Guardando 1604. O trip 5515, sob vetor, direita pro 255, limitado pela magnética 120 de Simbra. Ciente, direita 255, limitada pela magnética 120 de Simbra, triplo 555 no 5. Horas mais 50 minutos, confins alternados. Webjet 6747. De passagem o Airbus 332 da Portugal, sua direita, após livre táxi, ponto de espera da 10. Sente agora a passagem do Airbus, após estar livre do táxi 6747. Air Portugal 09, continue the taxi, turn around apron 1, position 11. Continue taxi entre apron 1, position 11, Portugal 0119. 288, secundário 260. 288, 260, grato, boa noite. Boeing 737 at your left side, Webjet Company will give you a for you. Portugal 019. No 076, desce para 2.000 pés, livre LS, reposto estabilizado. Uma vez estabilizado, 2.000. O trip 55 no 5, reautorizado 3.000, ajuste no 0 no 4. 3.000, 1.014, 55 no 5. Torre Salvador Gol no 604, pronto, pushback no 90, posição 2. Solo Web 6747. Livre táxi Web, ao ponto de espera da 10. Gente, só para informação, senhor, a coordenação melhor seria ter autorizado primeiro o Web a taxiar, porque a ponta da asa desse Airbus passou por cima do nariz da aeronave, ok? Gente, obrigado pela informação. O pessoal do solo deve ter visto que tinha um Airbus também taxiando, já estava bem próximo, eles poderiam ter ficado mais atentos também, né? E ter me informado para o senhor e o senhor ter me informado. Eu não tenho noção aqui, eu acredito que eles tenham que colocar a aeronave numa posição de segurança. A gente está de costas aqui, eu não tenho como saber. Realmente, ou o pessoal mecânico deveria, se ele estivesse no campo de visão dele, ou alguma coisa assim, mas eu acho que eu sugiro uma próxima vez, quando tiver um avião com uma envergadura grande assim, só autorizar primeiro a gente iniciar, pede para ele esperar um pouquinho, e aí todo mundo passa com segurança, entendeu? Positivo, tudo bem, mas eu da próxima vez também eu tenho outra alternativa. Vou pedir então para que, se eu tenho a intenção de ingressar com o Airbus, que era a minha intenção, eu vou então pedir e frisar para a equipe de chamar a atenção logo da equipe de solo, para que eles fiquem atentos ao Airbus e que posicione a aeronave numa posição com maior segurança, mais recuado no pátio 3. Também funcionaria, obrigado. Obrigado, senhor. Livre táxi até o ponto de espera da 10. Torre no Moro 604. 02, aguarde autorização para o pushback. Tá legal, obrigado. Iniciar a redução, gol 17, no 076. Gente, no 076, reposto estabilizado. Já. O 55 no 5, completa esquerda, proa 200, limite ao localizador. Proa 200, limitado pelo lote 55 no 5. Autoriza 2.000 para o trip. Autorizado 2.000? Autorizado 2.000, grato, senhor. Teste autorizado, decolar 120 graus, 09, nós. Controlador está 3.662, posicionamento, portal 8. Autorizado, chamo pronto para o táxi. Teste está 3.662. 747, ponto de espera. 18.6. Obrigado, boa noite. Ali decola 6747 da pista 10. 555, agora para o log, completa esquerda, rua 130, está autorizado, final LS X-Ray da pista no zero. Esquerda 130, autorizado, LS Trip 555. Esse é o voo 0076. Voo 076, aguarde pista livre, Boeing 737 da Webjet alinhado e decolando. Iniciando a decolagem. Ok, já baixou e gravou. Torre 118-6, bom pouso. Grato 18-6, boa noite. Torre, muito boa noite, Trip 5595, estabilizou no lock. Boa noite, número 2, chame passando Índia Serra. Porta passando Índia Serra, 5595. Gol no 076, autorizado pouso. 110 graus, 10 nós. 7-0-0, baixou e travou. Webjet 6747, decolou 058, Shimo, chame o controle em 120.8. 208, boa. Boa. Controle Salvador, muito boa noite, Webjet 6747. 6747, boa, contato radar estabelecido, sobe o 360, sem dar água. Gente, por gentileza, se quando for possível alguma proa direta, Elefa, a gente, nós agradeceríamos. 7747, está autorizado quando curvar direto Elefa. Direto Elefa na curva pela direita, obrigado, senhor. Corre, Salvador, eu vou 1604, pronto, táxi com 1066 a bordo, 3 horas e 38 autonomia alterna resíduo. 166, confirme alternativa e autonomia. Autonomia 3 horas e 38, alterna Recife. Gente, livre táxi, ponto de espera no zero, gol no 604. Livre táxi, seu ponto de espera no 604. Passando Índia Serra, Trip 5515. Trip 5515, aguarde pista livre. Gol no 076, no solo 00, libere a direita, e táxi via Fox, Alfa, Juliette. Corrige Fox, Alfa, Kilo. Pátio 3, após... chama o final do pátio 3 para prosseguir a posição remota 1 ou 2 do pátio 1. Gente, Fox, Alfa, Kilo, Pátio 3, reporta Pátio 3, vai prosseguir o ataque de gol no 071. Trip 5515, cheque o trem, autorizado o pouso. 120 grau, 099. Livre pouso, Trip 5515, baixou e travou. pronto, espera dar no zero, gol 1604, pronto. Tem um ponto de espera. Gente. Três meia meia dois, sua posição. Vertical, táxi, tá 3-6-2. Gente, reporte pronto para o início de táxi. Gente, tá 3-6-2. Gol 604, autorizado, alinhar e manter. Ali mantém o 604. Pátio 3, gol 1076. Gente, mantenha a posição ao final do pátio 3 e aguarde autorização para prosseguir a área remota 1-2. Gente, mantenha a posição ao final do pátio 3, gol 1076. Para o táxi, o 3662, POB 171, autonomia 2 horas e 45, alterna Fortaleza. Qual a autonomia? 2 horas e 45. Autorizado, táxi, ponto de espera no zero, então 3662. Autorizado, são 3662. Trip 5515 no solo 03, prossiga em frente, via Alfa, Juliette, chame antes da Juliette, seu portão 05 do Pátio 1. Via Alfa e Juliette ingressa na... naquilo? Aqui tem posição 05 do Pátio 1. Gente, posição 05, Pátio 1, 5515. Gol 1604, autorizado decolar. 10 grau 09 nosso. Livre decolagem, 1604. Uno 076, após a passagem do Airbus 320 da TAM à sua frente, livre ingresso, posição 1-2 do Pátio 1. Gente, após o Airbus da TAM, autorizado remoto 1-2, Pátio 1, gol no 076. É 747, chama centro Recife 1288, secundário 26690, bom voo. 1288? 1260. Obrigado. Pode esperar da 10 pronto, tá? 3662. TAM 3662, autorizado a linha e manter. Alinha mantém o TAM 3662. Gol no 604, decolou 05, chame o controle, boa noite. Boa. Tip 5515, observe o Boeing da Gol à sua esquerda e a central de informações de voo da Infraero mudou o seu gate para o 03 agora. Prossiga contornando a sua esquerda para o 03, pátio 3, posição 05. 7, pátio 3. Posição 05, então vai ingressar o 55 no 5. Sim. 3662, autorizado decolar. 10 grau, 08 nós. Primeiro decolar, 3662. Tan 3662, decolou 09, chame o controle, boa noite. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, Tan 3662. Boa noite, Tan 3662, contato radar na decolagem, sobe o nível de voo 370 na saída PUCA. 370 na PUCA, Tan 3662. Tan 3662, poderia voar na Prodizipa? Estaremos a coordenação 3662. Grande, grato.